Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo na sua quinta-feira, aqui na sua rádio preferida. Que maravilha. É muito bom saber que você tá aí do outro lado, ouvindo a melhor programação do seu rádio. Central do Sertanejo, quinta-feira, dia 24 de abril do ano de 2014. Comigo, Silvio Ferraz, trazendo para você o melhor do sertanejão na sua quinta-feira. Como eu gosto de dizer, né? É o pré-fim de semana que chegou. Olha essa semana aí, em várias partes do país. Feriadão prolongado. Tá uma beleza, né? Tá uma maravilha. Vamos começar o nosso programa de hoje com muita agitação, com muita música boa. Pra começar, já tem David Fabian. Olha pra quem vai pegar. Tem a participação do Thiago Brava. Central do Sertanejo. Vai tremer e todo mundo vai saber quem eu tô pegando, quem eu tô pegando. Nossa, ela tá vindo aí, ainda bem que eu já bebi. Vai ser agora, vai ser agora. Ela vai subir na mesa e diz que vai dar um beijo. Eu adoro esse mistério, aumento meu desejo. Olha pra quem vai pegar espaço, olha pra quem vai pegar espaço. Meu Deus do céu, ela pintou pra mim, agora eu tô doidinho. Olha, olha, olha, olha pra quem vai pegar espaço. Meu Deus do céu, ela piscou pra mim e me deixou assim, assim, assim, louco de paixão, assim, assim. Quero roubar seu coração, assim, assim, assim, louco de paixão, assim, assim. Quero roubar seu coração. Chega pra cá, o fenômeno do Arrocha, Thiago Brava. Esse é comigo, David Fabian. É assim, ó, no Arrocha. Arrocha, arrocha, segura aí, vai! Hoje é boate, vai tremer, todo mundo vai saber quem eu tô pegando, quem eu tô pegando. Nossa, ela tá vindo ali, ainda bem que eu já bebi. Vai ser agora, vai ser agora. Ela vai subir na mesa, diz que vai me dar um beijo. Eu adoro esse mistério, aumenta meu desejo. Vai! Olha pra quem vai pegar espaço, olha pra quem vai pegar espaço. Meu Deus do céu, ela piscou pra mim, agora eu tô doidinho. Olha, olha, olha, olha pra quem vai pegar espaço. Meu Deus do céu, ela piscou pra mim, me deixou assim, assim, assim, louco de paixão, assim, assim, quero roubar seu coração. Assim, assim, assim, louco de paixão, assim, assim, quero roubar seu coração. Olha pra quem vai pegar e desfaz, olha pra quem vai pegar e desfaz. Meu Deus do céu, ela piscou pra mim, agora eu tô doidinho. Olha, olha, olha, olha pra quem vai pegar e desfaz. Meu Deus do céu, ela piscou pra mim, me deixou assim, assim, assim, louco de paixão, assim, assim, quero roubar seu coração. Assim, assim, assim, louco de paixão, assim, assim, quero roubar seu coração. É isso aí, David e Fabian, pra elas ficarem loucas assim, ó. E 180, 180, 360. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Vai. Os 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro tudo começa com a paquera, o seu olhar bem dentro do olhar dela. E com jeitinho lhe tire para dançar, dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo pra derrubar avião,

aponta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorro. Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorro. Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorro. Diego e Diogo na balada, vem pra cá. Vai descendo até o chão, que hoje o bicho vai pegar. Au, au, au, au, au, au, au, au. Vou te mostrar meu estilo animal. Au, au, au, au, au, au, au, au. Vou te mostrar meu estilo animal. Cachorro! Diego e Diogo, aqui na programação do Central do Sertanejo. Olha, passou por aqui também o Eduardo Costa, os 10 Mandamentos do Amor, e David Fabian. É o Central do Sertanejo na sua rádio preferida. Fernando Sorocaba, Gaveta. Do mar, e o mar desiste das ondas, as ondas vão se acalmar, e aos poucos vão deixar a prancha. Nesse dia eu vou te esquecer. Quando a prancha esquecer dos pés, e os pés não deixarem pegadas, pegadas não serão vestígios de alguém que cruzou nossa estrada. Nesse dia eu vou te esquecer. Tá duvidando? É, cuidado, que eu te esqueci, você cai do cavalo. Tá se achando? É, aproveita, que um dia eu te esqueço na gaveta. Que um dia eu te esqueço na gaveta. Quando a lua se esquecer do sol, e o sol não der chance pra sombra, e a sombra deixar o coqueiro bem onde a rede balança, nesse dia eu vou te esquecer. Quando a rede se esquecer da bola, a bola que o goleiro não alcança, e o grito esquecer do gol, e o gol parar bem na garganta, nesse dia eu vou te esquecer. Tá duvidando? É, cuidado, e eu te esqueço, você cai do cavalo. Tá se achando? É, aproveita, que um dia eu te esqueço na gaveta. Que um dia eu te esqueço na gaveta. Tá duvidando? É, cuidado, e eu te esqueço, você cai do cavalo. Tá se achando? É, aproveita, que um dia eu te esqueço na gaveta. Se esquecer do mar, e o mar desiste das ondas. Central do Sertanejo. Quis, tudo perfeito, te amei demais.

Nossos erros tão pequenos fortalecem nosso sentimento. Nossos medos, desencontros não se comparam ao nosso amor absoluto. Não tem nada que supere o amor da gente. Não há nada que nos faça indiferente. E não há nada que resista a esse amor que a gente sente. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora e casa outra vez. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora e casa outra vez. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora e casa outra vez. Vambora, Rocha, assim, ó. Nossas brigas duram menos que 5 minutos. Basta um toque seu pra me acalmar. Em um segundo eu esqueço de tudo. Nossos erros tão pequenos fortalecem nosso sentimento. Nossos medos, desencontros não se comparam ao nosso amor absoluto. Não tem nada que supere o amor da gente. Não há nada que nos faça indiferente. E não há nada que resista a esse amor que a gente sente. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora e casa outra vez. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora e casa outra vez. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora e casa outra vez. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora e casa outra vez. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora e casa outra vez. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora e casa outra vez. Separa, namora e casa outra vez. Separa, namora, Henrique Juliano. Passou também Hugo, Thiago, Gaguinho, Gustavo Lima, Fui Fiel e Fernando Sorocaba, Diego, Diogo, Eduardo Costa, David e Fabián. Muita música boa aqui no Central do Sertanejo nessa quinta-feira especial, né, gente? Olha, é o pré-fim de semana no seu rádio. E na sequência tem muito mais. Tem Israel Novaes, tem João Bosco e Vinícius, Loubete Laís, Michel Teló e muito mais. É o Central do Sertanejo, daqui a pouquinho de volta no seu rádio. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já voltei. Tem mais Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida? Claro que sim. Israel Novaes abrindo a nossa segunda sequência. Ah, se meu dinheiro desce. Segura, paredão. Central do Sertanejo. Assim meu dinheiro desce, assim meu dinheiro desce. Eu mancava essa gatinha porque ela me enlouqueceu. Quando ela passa é pra abalar meu coração. A mais top da galáxia, ela é mais que sensação. Pra todo dia um carrão diferente, pra cada noite um romântico jantar. No seu pescoço uma joia mais rara, e no seu dedinho um anel mais valioso pra gente casar. Um dia vai ser minha, enquanto isso eu vou cantando assim. Um dia vai ser minha, enquanto isso eu vou cantando assim. Dinheiro desce, assim meu dinheiro desce. Eu mancava essa é pra abalar meu coração. A mais top da galáxia, ela é pura sensação. Pra todo dia um carrão diferente, pra cada noite um romântico jantar. No seu pescoço a joia mais rara, e no seu dente um anel mais valioso pra gente casar. Um dia vai ser minha, enquanto isso eu vou cantando assim. Um dia vai ser minha, enquanto isso eu vou cantando assim. Essa gatinha porque ela me enlouquece. Assim meu dinheiro desce. Assim meu dinheiro desce. Assim meu dinheiro desce. Eu ficava com essa mina e largava as que me querem. Eu bancava essa gatinha porque ela me enlouquece. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Sabia do meu mundo, mas uma hora o telhado quebra, a casa cai. Pela porta da frente hoje eu não entro mais. Você descobriu, escondeu e viu, o coração partiu. E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Te traindo com a antiga namorada. Acreditar em tudo, eu mentia, que absurdo. E você igual boa, não sabia do meu mundo. Mas uma hora o telhado quebra, a casa cai. Pela porta da frente hoje eu não entro mais. Você descobriu, escondeu e viu, o coração partiu. E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Central do Sertanejo. Saber eu tô errado, se fui o culpado de tudo acabar. É difícil admitir, eu sempre fui assim, mas tive que mudar. Te ver sair daquele jeito, todos meus defeitos me fez enxergar. Em você tudo é cinco, não desligue amor antes de me escutar. Me perdoar, vou te provar, eu quero tudo outra vez. Mil anos pra poder te amar. Te magoei, eu sei, mudei. Se puder me perdoar, vou

minhas amigas virou cunhada, viu? A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Esperou a semana inteira pra chegar na sexta-feira. Passou no salão, fez o peito. Agora ela tá solteira, já é independente, sensual, mas é decente. Ela quer, ela vai, se não quer, ela fica. Ela pega seu carro, ela busca as amigas. Vai pra balada, toma pinga e cai sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinhas, perdendo a noção. E o copo? Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão das borracheiras que não largam o copo. Esperou a semana inteira pra chegar na sexta-feira. Passou no salão, fez o pé em mão. Agora ela tá solteira, já é independente, sensual, mas é de... Se ela quer, ela vai, se não quer, ela fica. Ela pega seu carro, ela busca as amigas. Vai pra balada, fuma pinga e cai sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão. Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão. Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão. Pra todas as mulheres independentes do Brasil, que não importa a situação, nunca deixa o copo cair na mão. E cai sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão. Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão. Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo? A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Distorções, medos e juras, pesadelos e agruras, desafios que a vida me impôs. Me perdendo em incertezas, consumindo a minha mente, a plenitude que existia entre nós dois. Foi corroendo feito traço, da madeira fez fumaça, destruindo feito fogo no capim. Me disse adeus e nunca mais olhou pra trás. Evaporou o seu amor dentro de mim. Quem é que vai me amar naquelas noites? Devolver que tudo que era meu perdi a graça. Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso? O doce daqueles beijos que eram meus e você me prometeu. Distorções, medos e juras, pesadelos e agruras, desafios que a vida me impôs. Me perdendo em incertezas, consumindo a minha mente, a plenitude que existia entre nós dois. Foi corroendo feito traço, da madeira fez fumaça, destruindo feito fogo no capim. Me disse adeus e nunca mais olhou pra trás. Evaporou o seu amor dentro de mim. me amar naquelas noites. Devolver que tudo que era meu perdi a graça. Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso? O doce daqueles beijos que eram meus, que você me Central do Sertanejo. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Neco pegou, levou. E o boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Neco pegou, levou. Vamos lá, vamos sair pra se encontrar, vamos se ver. Vamos cantar, vamos zoar, vamos beber. É tudo nosso, a Deco pegou, levou. Vamos lá, eu tô com sede de tomar água de bar. E numa boca de mulher me pendurar. É tudo nosso, a Deco pegou, levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Deco pegou, levou. E o boteco envenenou, agora é tudo nosso, a Deco pegou, levou. Vamos lá, tá lotadinho, mas ainda tem lugar. E a mulherada que não para de chegar. É tudo nosso, a Deco pegou, levou. Vamos lá, que eu tô com sede de tomar água de bar. E numa boca de mulher me pendurar. É tudo nosso, a Deco pegou, levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Deco pegou, levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Deco pegou, levou. O boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Deco pegou, levou. O boteco envenenou, agora é tudo nosso, a Deco pegou, levou. O boteco envenenou, agora é tudo nosso, a Deco pegou, levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Deco pegou, levou. E o boteco envenenou, agora é tudo nosso, a Deco pegou, levou. O boteco envenenou, Rick e Renner, participação da dupla Rio Negro e Solimões. Passou também a queridinha Paula Fernandes, quem é? Munhoz e Mariano com o novo sucesso Copo na Mão. E Michel Teló, Amiga da Minha Irmã. É uma sequência de sucesso, com certeza. E o nosso Central Sertanejo vai ficando por aqui, né? Tudo que é bom dura pouco, mas não fica triste não. Amanhã, sexta-feira, finalzão de semana, tem programação especial pra você. Tem uma recordação do mundo sertanejo e também as 6 mais tocadas da semana. Que maravilha, gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Até amanhã, sexta-feira, hein? Aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário. Conto com a sua audiência. Valeu. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo.